Fecheiro 39. Ela estudou-o com o seu cabelo escuro e despenteado, os seus grandes olhos caídos, as suas grandes mãos engelhadas, agora pousadas em cima da mesa. Um homem simpático, sim, um homem simpático. Um homem que não é mentiroso. Nenhum deles é mentiroso. Nenhum deles é ladrão. A gestão inteligente de todo este dinheiro exige toda a habilidade. E isso dá-lhes rendimentos que excedem os sonhos daqueles que gostam de roubar. Mas todos eles são advogados. Até o jovem e bonito Pierce, com pele de porcelana, é advogado. E os advogados têm uma definição de verdade que pode ser espantosamente flexível e contrária à definição de todas as outras pessoas. No entanto, têm a sua ética. Este homem tem a sua ética. Mas é profundamente conservador. E aqueles que são profundamente conservadores não são intervencionistas, não são cirurgiões, nem sequer pensam em termos de grande bondade, nem de salvar milhares ou mesmo milhões de vidas. Não imaginam o que significaria se este legado, esta espantosa e imensa fortuna, pudesse ser devolvida à parteira escocesa e ao médico holandês. Quando iam ao leito do doente de mãos estendidas para curar, desviou o olhar na direção do rio. Por instantes, o seu entusiasmo tinha cegado. Queria que o afogueamento desaparecesse do seu rosto. Salvação, murmurou na sua alma. E não era importante que eles compreendessem. O que era importante era que ela compreendesse e que eles não lhe ocultassem nada. E que, à medida que as coisas deixassem de estar sob o seu controle, eles não se sentissem magoados ou diminuídos, mas que também fossem salvos. Quanto é que totaliza? Perguntou ela, de olhos fixos no rio, na comprida barcaça que estava a ser puxada rio acima pelo velho rebocador de proa quadrada. Silêncio. Está a encarar isto da forma errada, disse Randall. Faz tudo parte de um todo, de uma grande teia. Imagino. Mas quero saber, e não me devem censurar, quanto é que eu valho? Nenhuma resposta. De certo que podem fazer uma estimativa. Bom, eu não gostaria de o fazer, pois pode ser absolutamente irrealista, se for encarada do ponto de vista. 7,5 bilhões, disse ela. É essa a minha estimativa. Um silêncio prolongado, um vago choque. Ela tinha-se aproximado muito, não tinha? Talvez andasse perto do valor declarado no IRC, que tinha vindo à superfície de um daqueles espíritos hostis e parcialmente fechados. Foi Lauren quem respondeu. Lauren, cuja expressão se tinha alterado quase imperceptivelmente, ao sentar-se mais direita à mesa e segurando no lápis com ambas as mãos. Tem direito a esta informação, disse, numa voz feminina, delicada e quase estereotipada. Uma voz que condizia com o seu cabelo louro, impecavelmente penteado e brincos de pérolas. Tem todo o direito legal de saber o que tem. E não falo apenas por mim própria, ao dizer que cooperaremos em absoluto consigo, pois somos eticamente obrigados a isso. Mas devo dizer, pessoalmente, que considero a sua atitude bastante interessante do ponto de vista moral. Terei todo o gosto em falar consigo sobre todos os aspectos deste legado, até ao mais ínfimo pormenor. O meu único receio é que acabe por se cansar deste jogo, muito antes de todas as cartas estarem na mesa. Mas estou mais que disposta a tomar a iniciativa e a começar. A perceber-se-ia ela de como estava a ser paternalista? Rowan duvidava, mas, afinal de contas, o legado pertencia há mais de 50 anos àquelas pessoas. Não pertencia? Mereciam paciência. No entanto, ela não conseguia ter toda a paciência que mereciam. Não há, de facto, outra forma de nenhum de nós encararmos isto, disse Rowan. O facto de eu querer saber o que está em jogo não é apenas moralmente interessante. É um imperativo moral. a mulher optou por não responder. As suas feições delicadas continuaram tranquilas, os seus olhos apenas se abriram um pouco mais e as suas mãos tremeram ligeiramente enquanto seguravam no lápis por ambas as extremidades. Os outros, que estavam à mesa, observavam-na, embora cada um tentasse disfarçá-lo à sua própria maneira. E Rowan apercebeu-se. Ela é o cérebro por trás da empresa. Esta mulher, Lauren. E durante todo aquele tempo, Rowan pensara que era Ryan. Reconheceu o seu erro em silêncio, pensando se seria possível a mulher perceber o que ela estava a pensar. Temos estado enganadas, uma em relação à outra. Mas uma pessoa podia ler qualquer coisa num rosto tão impassível e naqueles modos tão graciosos e lentos. Eu posso fazer-lhe uma pergunta? Disse a mulher, continuando a olhar diretamente para Rowan. Repare que é puramente profissional. Claro. Aguenta ser rica? Isto é, realmente rica? Consegue aguentar? Rowan sentiu-se tentada a sorrir. Era uma pergunta tão refrescante, tão paternalista e tão insultuosa. Ocorreu-lhe toda uma série de respostas, mas optou pela mais simples. Sim, disse. E quero construir hospitais. Silêncio. Depois, Lauren assentiu. Cruzou os braços sobre a mesa e o seu olhar percorreu todos os presentes. Bom, não vejo qualquer problema nisso, disse calmamente. Parece-me uma ideia interessante e é claro que estamos aqui para fazermos o que quiser. Sim, era ela o cérebro por detrás da empresa. E tinha permitido que fossem Ryan e Randall a falar. Mas era ela que seria a professora e eventualmente o obstáculo. Não importava. Rowan conseguira o que queria. O legado era tão real como a casa era real, tão real como a família era real. E o sonho ia realizar-se. Na realidade, ela sabia, podia realizar-se. Creio que podemos agora falar nos problemas imediatos, não acha? Perguntou Rowan. É necessário fazerem um inventário dos bens que estão na casa? Creio que alguém referiu isso. Além disso, há as coisas de Carlota. Há alguém que as queira tirar de lá? Não quero voltar à casa antes de alguém as tirar de lá. Sim, e já tomou alguma decisão em relação à casa? Perguntou Ryan. Quero restaurá-la, quero lá viver. Vou casar com Michael Curry muito brevemente, provavelmente antes do final do ano. Será a nossa casa? Foi como se tivesse acendido uma luz, iluminando cada um deles no seu calor e fulgor. Esplêndido, disse Ryan. Fico muito contente, disse Anne-Marie. Não sabe o que essa casa representa para nós, disse Pierce. Não sei se sabe, disse Lauren, mas ficarão todos muito contentes com essa notícia. Apenas Randall ficou calado. Randall, com as suas pálpebras caídas e as suas mãos sapudas. E depois até ele disse num tom quase triste: sim, será simplesmente maravilhoso. Mas será que alguém lá pode ir tirar as coisas da velha senhora? Perguntou Rowan. Não quero lá voltar até isso ter sido feito. Em absoluto, disse Ryan. Começaremos a fazer o inventário amanhã. E o Gerald Mayfair pode ir buscar imediatamente as coisas de Carlota. Só está à espera que lhe digamos para avançar. Posso telefonar-lhe já, se quiser. Se ele as pudesse tirar de lá hoje, seria ótimo. E uma equipa de limpezas? Preciso de uma equipa profissional para esfregar uma sala no terceiro andar e tirar todos os colchões. Aqueles boiões, disse Ryan com uma expressão de desagrado. Aqueles boiões nojentos. Esvaziei-os todos. O que é que tinham dentro? Perguntou Pierce. Randall estava a estudá-la com os seus olhos pesados a meia haste. Estava tudo putrefacto. Se eles conseguirem eliminar o cheiro e levar os colchões, creio que podemos começar as obras de restauro. Todos os colchões, creio. Sim, começar de novo. Eu tratarei disso. Pierce pode lá ir agora? Não, Eu próprio o farei. Que disparate, Rowan. Deixe-me ser eu a tratar disso, disse Pierce. Já se tinha posto de pé. Queres substituir os colchões? Que tal os melhores da gama? Extra duros. Aquelas camas antigas são de casal, não são? Deixe-me ver, são quatro. Posso mandá-los entregar e colocar esta tarde? Ótimo, disse Rowan. Não é preciso tocar no quarto da criada. E a velha cama de Julian pode ser desmontada e guardada. Certo? Que mais é que posso fazer? Isso já é mais do que suficiente. O Michael tratará do resto. Será o próprio Michael a tratar do restauro da casa. Sim, ele é muito bom nesse campo, não é? Disse Lauren calmamente. Mas percebeu de imediato o deslize que cometera. Baixou os olhos e depois olhou para Rowan, tentando disfarçar a sua ligeira perturbação. Já o tinham investigado, não foi? Teriam descoberto sobre as suas mãos? Gostaríamos muito que não se fosse embora já, disse Ryan rapidamente. Temos alguns papéis para lhe mostrar, relacionados com a propriedade. E talvez alguns documentos básicos sobre o legado. É claro, vamos ao trabalho. Nada me podia agradar mais. Então está decidido. E depois levá-la-emos a almoçar. Tencionávamos levá-la ao Galatoire, se não tiver outros planos. Acho ótimo. E assim começara. Eram 3 da tarde quando ela chegou à casa, à hora de maior calor, embora o céu continuasse encoberto. O calor parecia concentrado e estagnado sob os carvalhos. Ao sair do táxi, Rowan viu nuvens de minúsculos insetos nas bolsas de sombra. Mas a casa chamou-lhe imediatamente a atenção. Estava de novo ali, sozinha. E os boiões já não estavam lá, graças a Deus, nem as bonecas. E em breve nada restaria do que pertencer à Carlota. Nada. Tinha as chaves na mão. Eles tinham-lhe mostrado os papéis referentes à casa, que tinham sido apensos ao legado no ano de 1888 por Catherine. Era dela e apenas dela, bem como todos aqueles bilhões dos quais eles se recusavam a falar em voz alta. Tudo meu. Gerald Mayfair, um jovem agradável, de rosto simpático e feições vulgares, saiu pela porta da frente. Explicou rapidamente que se ia embora, pois acabara de pôr o último caixote com as coisas pessoais de Carlota na mala do seu carro. A equipa de limpezas tinha terminado há uma meia hora. Olhou para Rowan com algum nervosismo quando ela lhe estendeu a mão. Não teria mais de 25 anos e não se parecia com a família de Ryan. As suas feições eram mais pequenas e não tinha a segurança que ela notara nos outros. Mas parecia simpático, aquilo a que se podia chamar um bom tipo. A sua voz era, de facto, muito agradável. Carlota tinha querido que a avó dele ficasse com as suas coisas, explicou ele. É claro que os móveis ficariam na casa, pertenciam a Rowan. Eram todos bastante antigos, do tempo em que Catherine, a bisavó de Carlota, tinha mobilado a casa. Rowan agradeceu-lhe por ter tratado de tudo tão rapidamente. Assegurou-lhe que iria à missa de Requiem por Carlota. Sabe se ela já foi enterrada? Seria aquela a palavra adequada para significar ser colocada numa daquelas gavetas de pedra? Sim, disse ele. Tinha sido sepultada de manhã. Ele tinha ido com a mãe. Ao chegar a casa, tinha recebido o recado para ir buscar as coisas. Ela disse-lhe que lhe estava muito grata. E que estava ansiosa por conhecer toda a família. Ele assentiu. Foi simpático os seus 2 amigos terem ido, disse ele. Os meus amigos? Terem ido onde? Esta manhã, ao cemitério. Mr. Leitner e Mr. Curry. Ah, claro, eu própria devia ter ido. Não tem importância. Ela não queria estradalhaço, e francamente. Ele ficou calado por instantes no caminho lajeado, a olhar para a casa e com vontade de dizer qualquer coisa, mas parecendo incapaz de falar. Que é? Perguntou Rowan. Talvez ele tivesse ido lá acima e visto todos aqueles vidros partidos antes da equipa de limpezas ter chegado. De certo que ele tinha querido ver onde estivera o esqueleto, isto se tivesse lido os jornais, ou se os outros Mayfair lhe tivessem contado, e provavelmente tinham. Tenciona viver aqui? Perguntou ele subitamente. Tenciono restaurá-la, dar-lhe o seu antigo esplendor. O meu marido, o homem com quem vou casar, é perito em casas antigas, diz que é absolutamente sólida. E está ansioso por começar. Ele continuava imóvel no ar sufocante, com o rosto a brilhar ligeiramente, com uma expressão expectante e ansiosa. Por fim disse: Sabe que é uma casa que já testemunhou muitas tragédias. Era o que a tia Carlota estava sempre a dizer. O jornal da manhã dizia o mesmo, disse ela a sorrir. Mas também já testemunhou muita felicidade, não foi? Antigamente, durante décadas a fio. Quero que volte a testemunhar felicidade. Rowan esperou pacientemente e finalmente perguntou: O que é que realmente me quer dizer? O olhar dele percorreu-lhe o rosto e depois, com um ligeiro encolher de ombros e um suspiro, olhou para trás, para a casa. Creio que lhe devo dizer que Carlota queria que eu incendiasse a casa depois da sua morte. Está a falar a sério? Eu nunca tencionei fazê-lo. Contei a Ryan e a Lauren, contei aos meus pais, mas achei que lhe devia contar a si. Ela foi perentória. Disse-me como eu devia fazer. Devia atear o incêndio no sótão, com um candeeiro a petróleo que lá havia. E depois passar ao segundo andar e incendiar os cortinados. E por fim vir para o raio do chão. Obrigou-me a prometer que o faria. Deu-me uma chave. E entregou a chave a Rowan. Mas não precisa dela, disse. Há 50 anos que a porta da frente não é fechada à chave. Mas ela tinha medo que alguém a fechasse. Ela sabia que não morreria até a dias de já morrer. E as suas instruções eram essas. Quando é que ela lhe disse tudo isto? Muitas vezes. Da última vez foi há cerca de uma semana, talvez menos. Mesmo antes da Deirdre morrer, quando souberam que estava a morrer, mandou-me chamar a altas horas da noite e voltou a dizer-me: Queima tudo, disse ela. Teria magoado toda a gente se tivesse feito isso, murmurou Rowan. Tê-los-ia ferido a todos. Eu sei. Os meus pais ficaram horrorizados. Tinham medo de que ela própria incendiasse a casa. Mas que é que podiam fazer? O Ryan disse que ela não o faria. Não me teria pedido a mim se conseguisse ela própria fazê-lo. Disse-me para não a contrariar, para lhe dizer que o faria, para que ela ficasse segura disso e não fosse a outros extremos. Foi uma atitude sensata. Ele assentiu e desviou o olhar dos olhos dela para olhar de novo para a casa. Eu só queria que soubesse, disse ele. Achei que devia saber. E que mais é que me pode dizer? Que mais? Ele encolheu ligeiramente os ombros. Depois olhou para ela e, embora tencionasse desviar o olhar, não o fez. Fitou-a nos olhos. Tenha cuidado, disse. Tenha muito cuidado. É uma casa velha e sombria. E talvez não seja aquilo que parece. Como assim? Não é de forma alguma uma casa grandiosa. É uma espécie de domicílio de qualquer coisa. Poderia dizer-se que é uma armadilha. É feita de padrões de toda a espécie. E os padrões foram uma espécie de armadilha. Abanou a cabeça. Não sei o que estou a dizer. Estou a falar da boca para fora. É só que, bom, todos nós temos um certo dom para nos apercebermos de coisas. Eu sei. E, bem, acho que a queria avisar. Você não sabe nada a nosso respeito. Foi a Carlota que lhe disse isso dos padrões? De a casa ser uma armadilha? Não, é apenas a minha opinião. Eu vinha cá mais do que os outros. Era o único. Carlota aceitava ver durante os últimos anos. Gostava de mim, não sei bem porquê. Por vezes eu vinha cá por mera curiosidade, embora quisesse ser-lhe leal. Tem sido uma sombra na minha vida. Está contente por ter acabado? Sim, estou. É terrível dizer isso, mas o que é certo é que ela não queria continuar a viver. Disse-o. Estava cansada, queria morrer. Mas uma tarde, quando eu estava cá à espera dela, ocorreu-me que a casa era uma armadilha, uma enorme armadilha. Não sei de todo qual o significado disso. Apenas estou a dizer que, se sentir alguma coisa, não a minimize. Alguma vez viu alguma coisa enquanto cá estava? Ele refletiu durante alguns instantes, obviamente percebendo, sem a menor dificuldade, o significado da pergunta dela. Talvez uma vez, disse, no corredor, mas também podia ter sido imaginação. Ficou calado, ela também. A conversa tinha terminado e ele queria ir-se embora. Gostei muito de conversar consigo, Rowan, disse ele com um sorriso amarelo. Telefone-me se precisar de mim. Ela passou o portão e observou quase furtivamente enquanto o seu Mercedes prateado, um enorme carro, se afastou lentamente. Agora estava vazia, em silêncio. A equipa de limpezas tinha acabado. Rowan sentiu o cheiro de óleo de cedro. Subiu as escadas e percorreu rapidamente todos os quartos. Havia colchões novos, ainda envoltos em plástico brilhante, em todas as camas. Havia lençóis e colchão dobrados e empilhados a um lado. O chão estava limpo. Vinha um cheiro a desinfetante do terceiro andar. Ela subiu as escadas, apanhando a brisa que entrava pela janela de patamar. O chão da pequena sala onde estavam os boiões tinha sido esfregado e estava impecavelmente limpo, à exceção de uma mancha escura e profunda que provavelmente nunca mais desapareceria. À luz que entrava pela janela não se via uma única lasca de vidro. E o quarto de Julian estava limpo, arrumado, com os caixotes empilhados, a cama de ferro desmontada e arrumada contra a parede, sob as janelas, que também tinham sido limpas. Os livros estavam direitos e arrumados. A substância escura e peganhenta no sítio onde Townsend morrera tinha sido raspada e limpa. Nada mais tinha sido mexido. Voltando ao quarto de Carlota, Rowan encontrou as gavetas e a cómoda vazias, e no guarda-vestidos apenas estavam pendurados alguns cabides de madeira e cânfora. Tudo em silêncio. Viu-se na porta espelhada do guarda-vestidos e sobressaltou-se. O seu coração bateu desordenadamente durante momentos. Não havia ali mais ninguém. Desceu as escadas para o resto do chão e foi pelo corredor até à cozinha. Tinham lavado o chão e limpo as portas de vidro dos armários. Voltou a sentir o cheiro agradável da cera e do óleo de cedro e de madeira. Um cheiro maravilhoso. Havia um velho telefone preto em cima da banca de madeira na despensa. Ligou para o hotel. O que é que estás a fazer? Perguntou. Estou deitado na cama e sinto-me muito só e cheio de pena de mim próprio. Esta manhã fui ao cemitério com o Aaron. Estou exausto. O corpo continua a doer-me, como se tivesse andado à luta. Onde é que estás? Não estás lá, pois não? Estou. E a casa está quente, vazia. E as coisas da velha mulher já não estão cá. E os colchões também não. E a sala de sótão foi esfregada e limpa. Estás aí sozinha? Sim, disse ela. E é uma maravilha. O sol está a romper. Estava a olhar à sua volta para a luz que entrava a jorros pelas portas envidraçadas, para a luz na sala de jantar a incidir no chão de madeira. Estou definitivamente sozinha. Quero ir aí, disse ele. Não, vamos já embora. Quero ir a pé até ao hotel. Quero que descanses e quero que faças um check-up. Ora, essa? Já alguma vez fizeste um eletrocardiograma? Ainda me assustas ao ponto de ter um ataque de coração. Fiz todos os testes possíveis e imaginários quando me afoguei. O meu coração está ótimo. O que eu preciso é de exercício erótico, em grandes doses, e durante um infindável período de tempo. Depende da tua pulsação quando eu aí chegares. Vá lá, Rowan. Não vou fazer check-up nenhum. Se não estiveres cá, dentro de 10 minutos vou aí buscar-te. Estarei aí antes disso. E Rowan desligou. Por instantes pensou numa coisa que tinha lido no dossiê. Numa coisa que Arthur Langtree tinha escrito sobre a sua experiência de ver Lasher. Qualquer coisa sobre o seu coração ter batido irregular e perigosamente e ter-se sentido tonto. Mas o que é certo é que Arthur era um homem bastante velho. Ali havia paz. Apenas se ouviam os gritos dos pássaros no jardim. Atravessou lentamente a sala de jantar e a porta alta em forma de buraco de fechadura, olhando para trás para desfrutar a sua enorme altura e a sua aparente pequenez. O sol inundava o jardim de inverno e brilhava no chão polido. Foi invadida por uma enorme sensação de bem-estar. Tudo meu. Ficou imóvel durante alguns segundos à escuta, a sentir, a tentar tomar posse plena do momento, a tentar recordar a angústia da véspera e da antevéspera e a sentir aquilo em comparação, aquela sensação de serenidade. E uma vez mais, toda aquela horrível e trágica história confortou-a, pois ela, com todos os seus segredos sombrios, tinha um lugar nela e redimi-la-ia. Isso era o mais importante de tudo. Virou-se para se dirigir para a parte da frente da casa e reparou pela primeira vez numa jarra alta com rosas em cima da mesa do hall. Teria sido Gerald que as tinha posto lá? Talvez se tivesse esquecido de lhe dizer. Parou, estudando as belas flores abertas, todas elas de um vermelho sangue e bastante parecidas com as flores de florista, quase perfeitas para os mortos, pensou. Como se tivessem sido tiradas das palmas artísticas deixadas no cemitério. Depois, sentindo um arrepio, pensou em Lasher. Flores atiradas aos pés de Deirdre. Flores postas na campa. Na realidade, ficou tão sobressaltada que por instantes conseguiu ouvir o seu próprio coração a bater violentamente no silêncio que a envolvia. Mas que ideia absurda! Provavelmente tinha sido Gerald que ali tinha posto as flores, ou Pierce, quando viera trazer os colchões. Afinal de contas, a jarra era perfeitamente vulgar, semicheia de água, e aquelas rosas não eram senão rosas de florista. No entanto, aquilo pareceu-lhe horrível. Na verdade, enquanto o coração ia acalmando, apercebeu-se que havia algo de distintamente estranho no ramo. Não era perita em rosas, mas não eram normalmente mais pequenas do que aquelas? Aquelas flores pareciam-lhe exageradamente grandes e farfalhudas e de uma cor de sangue tão escura. E os caules e as folhas? As folhas das rosas eram invariavelmente em forma de amêndoa e aquelas folhas tinham vários bicos. Vendo bem, não havia nenhuma folha em todo o ramo que tivesse o mesmo padrão ou número de bicos do que outra. Estranho. Como uma planta selvagem, geneticamente selvagem, que crescera ao acaso e sofrera uma imensa mutação. Estavam a mexer-se? Não estavam? A inchar? Não. Apenas a abrir, como costuma acontecer frequentemente às rosas. A abrir lentamente, até se desfazerem numa cascata de pétalas tocadas. Rowan abanou a cabeça. Sentia-se ligeiramente tonta. Provavelmente fora o Pierce que as deixara lá. E que é que isso importava? Telefonar-lhe-ia do hotel para se certificar e lhe dizer quanto as apreciara. Dirigiu-se então para a parte da frente da casa, tentando voltar a capturar a sensação de bem-estar, inspirando o calor luxuriante que a envolvia. Assemelhava-se muito a um templo, aquela casa. Olhou para trás, para as escadas. Até lá acima, onde Arthur tinha visto Stuart Townsend. Bom, agora não havia lá ninguém. Ninguém. Ninguém na sala, ninguém no alpendre, onde as trepadeiras rastejavam pela rede. Ninguém. Tens medo de mim? Perguntou em voz alta. Senti uma excitação crescente ao proferir aquelas palavras. Ou estavas à espera de que eu tivesse medo de ti? E estás zangado por não ter? É isso, não é? Apenas a quietude lhe respondeu. E a leve rustilhada das pétalas das rosas a caírem sobre a mesa de mármore. Com um leve sorriso, dirigiu-se de novo para as rosas. Tirou uma da jarra. E levando-a aos lábios para sentir as suas pétalas sedosas, saiu pela porta da frente. Na realidade, era apenas uma enorme rosa, pensou. E com tantas pétalas e estas tão estranhamente confusas, estava já a murchar. De facto, as pétalas já estavam castanhas nas orlas e a encarquilhar. Ela saboreou o perfume doce durante mais um lento segundo. Deixou cair a rosa no jardim e saiu pelo portão.